aqui na zona norte, cê sabe o que acontece. Dá mole na mente, você recebe o que merece. Mas a gente não esquece dos mano que fortalece. A maioria tá morrendo, no tempo desaparece. Mas isso se repete de quebrada em quebrada. Muita gente com a mente inocente não sabe nada. Tá sempre defendendo um monte de ideia errada. Fica só na ajudaria, pagando de camarada. Por isso eu tô ligeiro, com o perigo é todo instante. No beco, manga larga, alameda dos brilhantes. Não posso fazer nada se às vezes tem fragrante. O clima fica alombrado, embaçado, tá ligado? Quando acende o baseado, espalha a fumaça, que chama a atenção da viatura quando passa. Fico acionar 190, os homens vêm. Mas quando chegar aqui, não vai encontrar ninguém. Fico pensando quem tá delatando essa parada. É alguém que gosta de fazer inferno na calada. Vagabundo de atitude, não aceita a ideia fraca. No outro dia morre na lâmina da faca. Pode ter certeza por causa da mancada. Aqui, a lei da favela vai ser cobrada. Na madrugada, aonde mora o perigo, eu tô ligeiro o tempo inteiro. Mas Deus está comigo. Tem vários inimigos por aí cheio de guerra. Só um matando o outro, só morto embaixo da terra. Enquanto muitos não pode boiar na rua, acaba sendo morto em plena luz da lua. Desse jeito aqui não posso vacilar, muito menos perder respeito. Visto como suspeito, passando pela rua, eu sempre olho direito. É cada um na sua, sobre a luz da lua. Vejo por todo lado, mesmo com lugar tranquilo, qualquer um anda grilado. Não é só quem tá no crime que precisa ser aflito. Convivemos com perigo por aqui todo momento. Eu pago atividade até com a direção do vento. Pois aqui somente Deus vai te dar um livramento. De repente rola tiro, o mano ali morreu. A última palavra que ele ouviu, perdeu. Por causa do homicídio, a quebrada tá alombrada. A polícia quer saber quem foi, não sei de nada. Qualquer um suspeito vira, quando os tira tá de onda. Ninguém sabe, ninguém viu, cada um segura a onda. Só que mais um velório, mais um caixão em terra. Só que mais uma vez, a quebrada tá de guerra. Os malucos querem cobrança, quer fazer vingança. Quando fica esquisita, aí gera desconfiança. O crime não descansa, o fluxo não para. Os cara quer cobrar, perdão é coisa rara. Traído pela rua, quem vê sempre tá ciente do que rola por aqui. Perigo eminente, a maldade tá presente. Eu tô ligeiro o tempo inteiro, rasteiro, parceiro, meio cabreiro. Saindo de fininho, eu vou seguindo meu caminho. Visto a cada passo de vizinho em vizinho. Porque quem é pouquinho desejando a sua morte. Essa praga também infecta pelo extremo norte. Ele sabe a sua vida, a hora que você sai. Quando você tá andando, sabe onde você vai. Carai, sabe onde você fica. Indica sua localização, ladrão. Aqui é zica, neguinho, mesmo sabendo que o risco tá correndo. Só sabe ficar na rua boiando. Mas eu tô vendo ali sempre na calçada, junto com os camarada, trocando ideia, mas olhando tudo e o nada. Atividade com os farol que passa na madrugada, na rua até mais tarde, dentro da quebrada. Se os homens não passam, dá o sinal que tá normal. Mesmo não devendo nada, eles param pra dar geral. Carro de polícia, quando passa nós pista, na pista é alombrado, até ficou lembrado. E mesmo não devendo na sombra, maluco some. Pra não trombar com os homens, entrar nos becos bem depressa. Ou se tiver no meio, pros cambé não tem conversa. Fazer o que? Nossa realidade é essa. Aqui quem atravessa o caminho do crime. As balas também atravessam o corpo, já conheço o filme. Tenho que tomar cuidado, só de ficar parado ali na rua. Veja só o que rola, desembolado. Toda hora na esquina chega um me perguntando se eu tenho. Aí eu digo, isso aí não é comigo. Vai ali que você acha, eu não mexo com nada disso. Parando pra pensar o que eu vejo. Com isso dá pra ver, também dá pra saber. Que de cara eu sou visto como do crime sem eu ser. Ou se não é um otário me testando pra saber. Se eu tô atravessando a biqueira, eu tô ligeiro, por quê? Eu sei que tem fulano de maldade, covarde tem de monte. Eu tô atividade, eu tô esperto por aqui. Com certas malandragens que só quer tirar proveito. Depois conta vantagem, só quer pegar viagem. Agir na pilantragem, ficar na trairagem. Só de sacanagem, abusa da humildade. Diz que irmão, vacilão, puro zóio. Passa a perna, quer fazer você de trouxa. Não quer ajudar, só quer aproveitar. Olha a olho, cumprimenta, mas a fim de te matar. Aqui tem muito disso, por isso eu tô ligeiro. Tem que ser ligeiro, parceiro, eu tô ligeiro.